Boa tarde, bem-vindos à playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Ao longo da primeira hora da sessão de hoje passarão por cá nomes como Thievery Corporation, The Stone Roses, The Pulp, entre muitos outros. Abrimos a sessão com os portugueses Cool Hypnoise, a música Flor de Lua. Entram no alinhamento L'Impératrice e o tema Agitation Tropicale, e depois Voyage Libre, uma música de Thievery Corporation. Votos de uma excelente noite de sábado. Bem-vindos. Thank you. Tivry Corporation foram quem ouvimos a música Voyage Libre. Passam a palavra a Living Hour e Radiohead, respectivamente, com as músicas Feelings Meeting e My Iron Lung. Come here. Entram na playlist de hoje de Stone Roses e a música Shoot You Down. Daqui a pouco, The Cure e Morrissey estarão aqui na Voz da Terceira. Playlist com Miguel Bettencourt. Playlists aos sábados ao final de tarde no Rádio Clube de Angra com Miguel Betancourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Se só agora chegou à antena da Voz da Terceira, está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Betancourt e estarei aqui deste lado na vossa companhia até às 21 horas. Ouvimos Dede e a música Bluer Than Midnight. Entram no alinhamento The Cure com o tema To Wish Impossible Things. Depois Morrissey e a música First of the Gang to Die. Por fim, Do You Remember the First Time? É uma música e uma pergunta a cargo dos Pulp. Standing on our streets, where Hector Playlist com Miguel Betancourt. A fechar a primeira hora da playlist de hoje, ficamos com os ingleses James. Trazem-nos diretamente de Manchester a música Getting Away With It. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, passarão por cá, entre outros, Sparkle House, Shame, Pluto, muita música para ouvir na playlist no Rádio Clube de Angra. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Betancourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à segunda hora de playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Betancourt e assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos esta segunda hora com LCD Sound System, a música I Used To. Entram no alinhamento no segundo hat-trick da noite, Spoon e a música Was It You, depois Broken Bells e Sparkle Horse, trazem-nos respectivamente os temas Control e Gold Day. Saw that night, was it you? de Heat Miser, vamos ouvir o tema Get Lucky. Daqui a pouco, Fontaines DC estarão aqui no Rádio Clube de Angra. Playlists com Miguel Bettencourt. Playlists aos sábados ao final de tarde no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje de playlist no Rádio Clube de Angra. Fizemo-lo com Fontaine D.C. e o tema Roman Holiday. Entram no alinhamento Shame e Dry Cleaning, respectivamente com as músicas Human for a Minute e Strong Feelings. Entramos na reta final da sessão de playlist deste sábado, fazemo-lo com música portuguesa, Segue-me à Luz dos Pluto e depois Mão Morta trazem-nos Novelos de Paixão. Podia ser, podia ser meu, podia estar no céu, te ser, hoje deixar fugir para voltar, só para voltar a ser. da manhã. Com teu jeito de sorrir, tua pele a reluzir, numa imagem estival que te deixa sem igual. Talha-me a mudez do amor sem arnês. É mais fácil perceber como voa um avião. É mais fácil antever a chegada de um tufão. Do que achei um manual de instruções para deslindar os novelos da paixão. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Chegamos ao fim da sessão de hoje da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Bettencourt e assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Playlist que, recordo, pode ouvir em podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. A fechar, ficamos novamente com música portuguesa, Linda Martini, e o tema Ratos. Da minha parte, como é habitual, despeço-me com os votos sinceros de um excelente fim de semana. Um abraço e até ao próximo sábado.